aceitou realizar esta prova de perícia com cariz solidário em Alcatrão. É uma prova aberta a todos os participantes. Tem aqui um conceito que efetivamente engloba o Togliermo. O Togliermo, portanto, foi um indivíduo que habitualmente estava habituado a organizar estas provas com o falecido Jorge Faria da Cunha. O Togliermo, como sabe, portanto, é uma pessoa de cariz carismática, tem um cariz especial aqui no nosso Corpo de Bombeiros. Foi portanto, um bombeiro que sofreu um acidente através dos bombeiros e ficou numa cadeira de rodas. Ele habitualmente, para o manter ocupado, decidimos efetivamente abraçar esta causa com ele, por forma também mantê-lo a diluir, se calhar, o tempo para que ele possa também aproveitar e estar ocupado em outras iniciativas. Mas a prova de perícia automóvel tem acontecido todos os anos ou esporadicamente? Não, habitualmente era feito todos os anos, depois parou-se, fez-se aqui um interregno e agora voltámos outra vez com esta iniciativa. Esta iniciativa é de foro privado, não tem nada a ver com a competição, é aberta a todas as pessoas, efetivamente, que queiram participar. A finalidade disto é transpor obstáculos, não é? Que é idealizado sobre alguém que efetivamente está dentro deste assunto. E todos os periceiros que tiverem e sejam amantes desta modalidade, portanto, devem vir e participar. Já têm muitas inscrições? Sim, já temos alguma aderência de alguns participantes. Quem nos está a ajudar também nesta iniciativa é o Sr. Pedro Faria da Cunha. É uma pessoa também conhecida da terra e também sabe, habituado às perícias. Claro, exatamente, a este tipo de modalidade. E através do conhecimento dele destas andanças, sim, efetivamente, levámos ao conhecimento de muitos periceiros e que já temos alguma aderência, digamos assim, em relação às inscrições.